Artista Júnior Rios. Vem com o top da sofrência. Repertório novo. Por que tu foge de mim? Por que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida, balada, sofrendo rolê. Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa a gente faz. Te dou um love que tu é fã. É gostosinho, sapadinho, vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã. Um love gostosinho, sapadinho, vai até de manhã. Tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã. Um love gostosinho, sapadinho, vai até de manhã. Pra tocar no seu paredão, bebê. Vambora, vambora. Sérgio Nil Rios, Barbearia dos Brothers, Botiqui, Portal do Arrocha. Por que tu foge de mim? Por que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou fim do rolê. Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa a gente faz. Te dou um love que tu é fã. É gostosinho, safadinho, vai até de manhã, vai. Tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã. Love gostosinho, safadinho, vai até de manhã. Tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã. Me gostosinho, safadinho, sentimento, vai. Tu vai mais sempre voltar. Meu quarto é o fim da rota. Chega jogando o sutiã. Tira a calcinha gostosinha, vai até de manhã. Tô pedindo bota e botando, vai até de manhã. Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã. Sapadinho vai. Cê é Júnior Rios. Bora, minha galera de Simão Ciro. Academia Smart Life é a melhor do Brasil. Até de manhã.